Foi você que disse que não tem mais jeito. Foi você que disse que tudo acabou. Tanto tempo faz que Deus me prometeu, e agora o meu tempo já passou. Ele disse que ainda é teu amigo e me mandou dizer que ainda tem jeito, irmão. Tem jeito, seu tempo não passou. Tem jeito, a sua hora já chegou. Tem jeito, é o meu Deus que está dizendo. Tem jeito. Já começa a agradecer. Tem jeito, creia e você vai ver. Em nome de Jesus eu profetizo. Tem jeito. Passou.